Um abraço, Júnior Love. Tamo ao vivo, cachorro. Ladies and gentlemen. Tira a voz do peito e canta, vai. Abre o jogo. Pra que esconder esse falso amor? Eu como me entreguei. Meu coração logo se machucou. Longe do seu lado eu fico aqui imaginando. Joga a mão e diz: obrigado por demonstrar esse amor falso. Vou parabéns pra você que me fez entender. Minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Suíça, mano! Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Longe do seu lado aqui imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor? E fale. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Oh, parabéns pra você que me fez entender. Paixão não é não. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Suíça, mano! Quem gostou faz barulho, aê!